baixos no céu nu. O mesmo zum zum zum, mais ou menos um comum. As dum dum, Dona Maria chora, sua cria também chora. Rasta é massa, abrace agora. Teu sem cor, só do senhor. Ouro de tolo, tolos por ouro. Valores no bolso, talso louco. Vejo partiu, subiu. Não sai do álbum de retrato tio. Quem viu também sentiu sensação de alívio quando o malfeitor caiu assim sem fim. Moral din-din, aqui e ali. Será que foi escrito assim aí? Ser superior, se sentir superior, mesmo quando inferior, vem do mesmo valor, final igual. São José, menos de um palmo, de um caixão pro outro e tal. Normal, não faz sentido. A retina assistindo, o poder destrutivo, o egoísmo, tiro a tiro, territórios divididos, sem motivo. E o motivo, testa a fé do louco é mal. Nesse habitat natural, caos mental, kamikaus, não atura, fura na cara de pau. E é real, ninguém mais vale um real. Tela teia, vai no que corre nas veias. É saudade, é cadeia, coisa pura que tá feia. Igual vinho caro, amargo, fumaço, fumado, mato. Problemas ilhado, vago, vago no espaço. Onde o certo seria sentir, só de atocaria. Os zeros corromperia, estratos, estratégia. O guri de sandália, linha fora no racha. Precisa estar de pé. E agora José, bem me quer, mal me quer. Estampido, solado fora dos trilhos. Plateia sem riso, artifício, aroma os olhares, calando os lares. Mais um sol sorrindo, calor pro aflito. Não perdeu o juízo, envolvido. My life nos trinks, afogado nos drinks. Um raio de luz, fazer jus, souber pra credo e cruz. Sei quem conduz, vejo o mal que reluz. Ali na lama, descalço e falso, inspirador Tony Montana. Sem o glamour da trama, sobra o carro da dama. Tigres andando e volta os 7 dias da semana. Só lamenta quem desanda ao extremo, nos 4 pontos extremos. Desfrute os curte, as porcaria que tá tendo. Eu disse, é suco na peixeira, sodomismo é fichinha pra essa doideira. Nessas, por essas, esses bags, grades, fraudes, lápides, vitimizam pra matar o inimigo em destaque. Vitimizam pra matar o inimigo em destaque. Enquanto o mundo acaba lá fora, eu cultivo amor na minha cachola. Tenta ser luz no escuro de quem chora, silenciando os temores de outrora. Enquanto o mundo acaba lá fora, eu cultivo amor na minha cachola. Tenta ser luz no escuro de quem chora, silenciando os temores de outrora. Enquanto o mundo acaba lá fora, eu cultivo amor na minha cachola. Tenta ser luz no escuro de quem chora, silenciando os temores de outrora. Enquanto o mundo acaba lá fora.